Eu tenho dois companheiros para chamar aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Meus companheiros das antigas, principalmente um deles que a gente fez demais barzinho em Goiânia. Chega para cá, Gustavo Lima e Israel Novaes. Cadê vocês, meninos? Ô, trem! Ô, Cristiano, bom, menino? Você tá bom? Bom demais. Firme. Bom e bonito. Oi, gente. Vai. Tá bom? O dia tá amanhecendo, eu já tava morrendo de saudade de vocês, viu? Que povo animado, hein, Gustavo? Tá doido? Tá bebendo um ali, ó, vendo o seu show maravilhoso. A gente ficou o ano inteiro esperando pra ficar aqui amanhecendo o dia no Caldas Caldas. Ainda bem que era só você que tava bebendo, Gustavo. Ainda bem, né, Israel? E aí, foda? Tudo bem com vocês? Vai, vamos fazer o quê, hein? Vamos cantar o quê aqui? Vai puxando aí que nós vamos indo. Inventa moda aí, vai. Vamos quebrar tudo aqui. Pega um Mi maior pra nós aí. Vamos fazer essa aqui que a galera canta, o Cristiano também canta. Essa aqui nós cantava nos barzinhos em Goiânia, lá no Sofia, lá no Cozy, lá no Debu, lá no Tchau Bela. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Cachaça! Fala aí, Zé. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração de mesmo, de confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Falo de tipo, falo coisas que mexem, mas depois isso é meu. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Joga a mão pra cima, e nessa loucura dizer que não te quero, vou negando as aparências, espaçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Só sei que te quero, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero que você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Vai lá. Essa aqui é boa também, Cristiano. Essa aqui é boa. Vamos pro meio do povo. Deixa eu lembrar aqui, hein? É Mi. É Mi mesmo. Eu não vou te olhar no sol. Sei. Tenho medo. Eles podem revelar o meu segredo. Eu pensava estar curado, foi igual, tudo errado. Mas bastou te ver de novo pra eu não desistir. Vou fingir num esforço sobre-humano, que faz tempo eu te esqueci e não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim nenhum traço desse amor. Eu não posso me entregar à tentação, é o meu pobre coração trouxe tanto de sabor. Eu vou te jurar que não é mais sentimento, se preciso for enredo, que tem outra em minha vida. Eu vou te dizer que não é mais minha amada, mas que não me apoia em nada, se quiser ser minha amiga. É melhor te evitar, reprimir o meu desejo. Um adeus, nada mais, sem o gosto do seu beijo. Quem tá apaixonado, solta o grito! Oh yeah! Que não há mais sentimento, se preciso falar e medo, que tem outra em minha vida. E eu vou te dizer que não é mais minha amada, mas se não me opõe em nada, se quiser ser minha amiga, é melhor te evitar, reprimir o meu desejo. Gosto do seu beijo. Vai você, Cristian. Seu beijo. Beijo das meninas do Caldas Caldas. Meninas apaixonadas do Caldas Caldas. Quem gostou faz barulho. Vou te encher seu saco mais não. Deixa coisa boa ter vocês aqui, viu? Com Deus, obrigado, um beijo. Obrigado, gente. Coração. Fica com Deus. Quem gostou, levanta a mão e bate palma. Hoje não tem hora pra acabar, não, né?